Eu já sabia que essa distância não seria nada fácil. Quem larga esquece, mas o largado sofre o que não merece. Ué, não era você que tava atrás de alguém, alguém melhor que eu. Cê viu que tropeçou na sua própria rasteira e nem deu conta de se levantar. Ninguém mandou cê terminar. Você focou no desapego e acertou na recaída. Cê pensa que ia voltar pra minha vida. Cê pensa que ia voltar pra minha vida. Você focou no desapego e acertou na recaída. Cê pensa que ia voltar pra minha vida. Pensa que ia voltar pra minha vida. Me explica por que deu tchau e não aceitou a despedida. Deu tchau e não aceitou a despedida. Portal Sua Rocha. Ué, não era você que tava atrás de alguém, alguém melhor que eu. Cê viu que tropeçou na sua própria rasteira e nem deu conta de se levantar. Ninguém mandou cê terminar. Você focou no desapego e acertou na recaída. Cê pensa que ia voltar pra minha vida. Cê pensa que ia voltar pra minha vida. Você focou no desapego e acertou na recaída. Deu tchau e não aceitou a despedida.